sei que eu sou bonita e gostosa. Eu sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fera de pele macia. Cuidado, garoto, eu sou perigosa. Eu tenho veneno no doce da boca. Eu tenho um vulcão guardado no peito. Eu tenho uma faca no brilho dos olhos. Eu tenho uma louca dentro de mim. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. Eu sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fera de pele macia. Cuidado, garoto, eu sou perigosa. Eu posso te dar um pouco de fogo. Eu posso prender você meio escravo. Eu faço você feliz e sem medo. Eu vou fazer você ficar louco, muito louco, muito louco. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. Eu sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fera de pele macia. Cuidado, garoto, eu sou perigosa. Eu tenho veneno no doce da boca. Eu tenho um vulcão guardado no peito. Eu tenho uma faca no brilho dos olhos. Eu tenho uma louca dentro de mim. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. Eu sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fera de pele macia. Cuidado, garoto, eu sou perigosa. Eu posso te dar um pouco de fogo. Eu posso prender você, meu escravo. Eu faço você feliz e sem medo. Eu vou fazer você ficar louco, muito louco, muito louco. Dentro de mim, muito louco. Dentro de mim, muito louco. Dentro de mim, muito louco, louco. Dentro de mim, muito louco. Eu posso te dar um pouco de fogo. Eu posso prender você. Sem medo, eu vou fazer você ficar louco.